Olá, Mazuti. Olá, ouvintes do teu blog. É um prazer me dirigir a você e a todos aqueles que te acompanham e desde já agradeço esse espaço aqui nas tuas redes sociais. O tema que eu escolhi falar hoje é os invisíveis da sociedade. Nós temos vivenciado tempos difíceis, sem sombra de dúvidas. Iniciamos o ano de 2021 como sendo o ano 2 da pandemia do Covid-19. Doença essa que virou o mundo de cabeça para baixo. Enquanto alguns insistiam com o fique em casa, outros milhares clamavam para poder ir às ruas para trabalhar, ganhar o seu sustento, fazer com que a roda da economia e do emprego continuasse girando. Durante esse tempo todo, não faltou o juiz para apontar o dedo àqueles que, por necessidade, precisavam sair de suas casas. Parte da sociedade adotou o Covid-19 como uma bandeira política ideológica, pois viram na doença e em suas causas uma forma de amedrontar o povo e de tentar incutir na cabeça do indivíduo as suas bandeiras casuísticas. Milhares de pessoas foram levadas a acreditar que não há tratamento para o Covid, que não há comprovação científica em possíveis componentes fármacos que poderiam amenizar a ação do vírus e permitir que o próprio corpo produzisse os anticorpos necessários para combater a doença. Pois é, quando colocamos no papel ou falamos em voz alta sobre isso, nos soa como algo bastante improvável, não é mesmo? O Brasil é o país com o maior número de recuperados do mundo e ainda assim você ouve todos os dias que o governo e as autoridades brasileiras não atuaram como deveriam no combate ao Covid-19. O discurso de um combate fraco à doença ganha coro todos os dias entre amigos e familiares, especialmente daqueles que perderam entes queridos para esta doença. Pessoas que mudaram, inclusive, de discurso após perderem algum familiar. Algo absolutamente compreensível. Em meio a todos esses embates, à margem de tudo isso, há um contingente de pessoas que permaneceu invisível para muitos. Tanto aos que gritaram fique em casa, quanto aos que bradaram pelo vamos trabalhar, eu falo daqueles em situação de rua. Não há cidade no Brasil em que não se encontre dezenas de pessoas vivendo assim. Segundo alguns estudos, estima-se que há pelo menos 220 mil pessoas vivendo em situação de rua e que as cidades com mais de 50 mil habitantes são as que registram o maior contingente de indivíduos com esta vulnerabilidade social. Nós, aqui em Taquara, no Vale do Paranhana, não fugimos desta realidade. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, você sabe quais são as políticas públicas adotadas para atender esta parcela da sociedade? Você já foi chamado para participar de alguma ação que objetive minimizar este problema? O que você tem feito enquanto indivíduo para ajudar a quem vive assim? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você dá um dinheirinho, um lanche, uma roupa, uma coberta, você não está resolvendo o problema dessas pessoas. Mas ao menos você está alimentando a tua humanidade, permitindo com que aquele ser humano igual a você não se torne um invisível, ao menos para você. Nós não precisamos de campanhas para não dar esmolas. Nós precisamos de campanha para gerar empatia e solidariedade. O Covid-19 mata. A indiferença também. Um forte abraço a todos. Paz e bênçãos.